do 35219, decola. 5219, contato radar na decolagem, sul para o nível 200 na saída Argo. 200 na Argo, solicita se possível, fica liberado da restrição. Livre. Obrigado. Gente, segue para o setor leste, então, em direção a Buraquinha e Praia do Forte. Agilizando, ventou no 90 graus com 99, altímetro no 0 no 6, parte fora do solo. Série 5957 ao solo. No 7, vento 1 no 90 graus com 99, altímetro no Sierra. Esquerda, saída Pulca, transição Cazu. O controle Salvador opera em 120 decimal 8, aciona 5444, coteja. 01110. Tango, prossiga. 57 no pátio militar, chame para acionamento. 209, autorizado 3 mil pés, altímetro no 0 no 6. 229, 3 mil pés, no 0 no 6, no 0 no 2. Objeto 6720, autorizado a final do procedimento elétrico suíte, separa 2 mil pés, altímetro no 0 no 6, reporta estabilizado. 2000 com 1016, por favor. Papá, papá, o alfa ainda, agora torre 118, decimal 612. 118, meia dúzia, tenha uma boa noite, boa tarde, amigo. Boa. Você era 1347 controle? 1437 controle? 1437 controle. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Bom, papá, papá, Lua Alfa Índia na rotatória, ingresso na final da 7. Lua Alfa Índia, boa tarde, ingresso final no 7, agilize na medida do possível, reparte final de 2 milhas. Porta na final de 2 milhas, agilizando. Alfa Tango Serra, declarada 1 no 3. Alfa Tango Serra, mantenha condições visuais 1 no meu pé no corredor Axé, altímetro 1 no 0, 1 no 6. Corredor Axé, mantenha mil pés, Alfa Tango Serra. Isso. 649, confirmando o chamou. São 3217, assim que a finalização do Portugal ocorrer, está livre no 12, chame táxi. Solo, passado do 2231. 2231, estamos apenas aguardando o gol, iniciar o táxi para o senhor segui-lo até o ponto de espera da pista 1 no 0. Solo, 3245, poderia informar quanto tempo seria previsto para o início do curso? 3145, temos o gol no 925 que vai iniciar no 3 e após o gol iremos atualizar no 4, ok? O senhor é número agora, o número 2 no setor. Ok. Senhor, gol na 649, 2:22, 67 a bordo, Aracaju para táxi. Via enviar alfa até o ponto, espera, quando pronto, soma a torre no 86, o 649. A ponto 786, o gol no 649. 2231, não segue então, o Boeing da Gol até o ponto, espera. Aqui no Gol, até o ponto, espera, 2231. Solo, Gol, 9755, para puxa, acionamento, portão 8. O 8 irá aguardar o 9755. Solo, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, aguarde cópia. Gol no 925, é o solo. Prossiga, 1925. Coordenação com a equipe de solo, após o ATR da Trip, livre, puxa, acionar no 3, chame táxi. Após o ATR da Trip, livre, puxa, acionar no 3, jogou 1925. Apenas a coordenação 1925, é o Embraer da Passarela, ok? Após o Embraer da Passarela. Agora também. Duas... Vai, um minutinho. Espera fora da hotel. Quando então, chama a torre em 1186 para o cruzamento. Confirme o POB. E pode estar. Ah, sim. Gente, hotel Matango, reporte através de buraquinho. Reportar através. O senhor para Brasília, nível 380, via Upper Zulu 107. Decola 10 com curva à direita, a saída é Arbor, Elefa. O controle opera em 1208, aciona 5474, cotejo. 1118, decimal meia dúzia. Arbor, Elefa, 120, decimal 8, controle, 5474, 3567. Correto, 3567, quando pronto, chame em congestionamento no 09. Parecia coordenar com controle, nível 340, puta, 3567. Poderia coordenar com centro, um minuto só. Romeu Oscar Bravo, informe o destino. Costa Azul, já. Costa Azul, decola o PAS 3 mesmo. 3, já. Ok, está autorizado Salvador, Costa Azul a 510, decola do PAS 3 com curva direita, intercepta o litoral sul. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 0165, coteja. Decola do PAS 3, vai pelo corredor AC, mantendo 510. Vai tomar conta. Sobrevoo em Prado Ponto. Centro, até o até 510, condições longas, a porta e livrando a CBR. Controle, Jacodinho, boa tarde, Papatango, Hotel Oscar Zulu. Papatango, Hotel Oscar Zulu, controle Salvador, confirmando a estado visual, contraste do Papatango, Hotel Matango, agora posição 2 horas, 1 milha. Visual com o Hotel Matango. Confirmando também sobrevoo na Praia do Porto. Sobrevoo na Praia do Porto, Hotel Matango, Hotel Oscar Zulu. Ciência, mantém condições visuais, contraste do Hotel Matango, repórter livrando a CTR. Hotel Oscar Zulu. 4 milhas, baixar para o Amador, F672. 20, 6720, vento 180 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6, aguarde pista livre. São 32 no 7, copiado, dado, prossegue o táxi até o través do 06, aguardando a liberação do Boeing da Gol Pintura Varg. Após, segue como número 2 para o ponto de espera da 10, ajustado no 10 no 6. Decimal meia dúzia. Quanto é? 1, 2, 3, 4, 5, Arcado Gol. Sono 4-5, afirmativo. Temos apenas o Airbus da companhia, que vai seguir como número 2. Então, vamos coordenar da seguinte forma. Após o Airbus da companhia passar a retaguarda livre e posicionar no 4, chame táxi. Após o Airbus emitir, então, o TAN 3, no 4-5. Sono 8-5-6, autorização Recife 390. Número 2 para copiar, aguarde no 8-5-6. Sono 7-5-5 ao solo. Assim que o Airbus da TAM liberar a retaguarda livre posicionar, já estou no visual com o mesmo, já liberou, chame táxi. Autorizado o pushback, após a liberação do TAM, chamará para o táxi, o gol 1975. Solo, gol 1925, autorização para o táxi, PP de 146, 3 horas e 55 de autonomia, terminando o confim. Via Índia Alfa até o ponto de espera, por então chama a torre 1186, ajustado no 06, bom voo. Bom, ajuste no 06, Índia Alfa, ponto de espera pronto, 186, com 1925, boa semana. São 3217, segue o Boeing da Gol até o ponto de espera, dá 1 no 0. É, Salvador, ground, condo 077, request. Condo 077 on number 3 for copy, wait please. Condo 077, copy, we wait. Just one question, what departure can we expect later on? Fuca departure and Aracaju transition. Brasil, Tam-Tam, thank you. Tempo de espera, Golo 925. Livrou táxi a lento via Alfa e aguarda antes da Juliette. Lento Alfa, essa Juliette aguarda, 1630. 1-0, vento 180 graus, 59, altímetro 1-0 no meia. Livre pouso no meia, 1-2. Afirmativo, 3-4-1-5. Autorizado Ilhéus, nível 1-4-0, Golf 677, decola 1-0, direita, saída coral, controle, opera 1-2-0-8, aciona 5-4-6-6, cotejo. Autorizado 140, Golf 677, decola da 10, curva direita, saída do coral, 1208, controle, 5466, transponder, o trip 5415. Correto, condutor, chama em posicionamento no pad 3. Chamará no pad 3, trip. Tan 3567, eu solo. Desculpa. Já coordenado com o centro, autorizado 340. 340, Tan 3567. Vitória Conquista presente, ó. Aguarda, São Conselho. Muito obrigado, aguardando. 0 via o Perusque 58, decola 1-0, esquerda, Fuca Caju, saída. Controle e opera em 1-2-0, decimal 8, aciona 5473, cotejo. Autorizado 3-0, Perusque 58, vem da Fuca, vem para o Perusque, vem para o Perusque, vem para o Perusque, vem para o Perusque, correto, quando pronto, toma em posicionamento no 06. Fala quando pronto, obrigado. Solo Salvador, o azul 4206, com posicionamento, autorização 370 para repito. 4206, número 2, para copiar, aguarde. Aguarde. Minha 710 se aproxima da Juliette. Mantenha a posição, aguardando. 2100, pode ser entregado até a volta, 6304. Autorizado então o cruzamento na Delta, solo 121 decimal 9. Alfa dando certo, estou confirmando o prospecto pela Golf 677. Positivo, Golf 677, Alfa está certo. Certo. Bravo Oscar, decolado azul 8, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, bom serviço, Oscar. Colo 925, ali mantenha no 0. Ele mantém no 0, vamos 925. 755, seguinte, vai prosseguir o táxi via Pátio Indy Alfa. E no ponto de espera da 1-0, sumará a torre no 86. Vai seguir o rebote da TAM, 1-755. Afirmativo autorizado, táxi de Apache, Indy Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama 7-18-6, segue o TAM no táxi, o Gol 9-7-5-5. Solo Salvador, Gol 1-6-1-2, boa noite. 1-2, uma boa noite, vai prosseguir via Alfa, Kilo, Pátio 3, me chamará na saída do Pátio 3 para prosseguir. Alfa, Kilo para o Pátio 3, Gol 1-6-1-2. Salve Salvador, passada para o canal 57, cruzou a pista para ingresso na Alfa. Ingressa Alfa, reporta antes da Juliette. Salve 57, para o canal 57, Juliette. Para o tráfego 131, 45, 172, a bordo, 4 horas, alternando Guarulhos. 14, vai passar, vai ter o limação, vou dormir, mas vai ser o PR. Frequência livre. Graças a Deus, semana para o retorno. Retorno. Zero, acessa helicóptero, Golo 925. Golo 3217, pronto. Faz o início da corrida do Banho da Gol, a linha mantém no zero. Frente após o Banho, a linha mantém no zero, Golo 6720, vai prosseguir o táxi após o Boeing da Gol, via Juliette para o gate 02. Juliette para o 02, após a passagem do Gol, linha 780. O 612, ingressando naquilo. Sim, massivo, número 2. Segue táxi via passo 3. Me chame na saída do passo 3 para prosseguir. Chamada na saída, Gol 612. Soroto, vai manter 500 pés, vai com pro de Passo Azul. Nova Bravo. Resposta final para pouso, vamos lá, Nova Bravo. Nova Pouso, Bravo. São 08. Lá no 08, Gol 612. Doutor, muito fácil. Oi, chegou no 925, Master de Aeroporto. Boa noite, 1925, contato radar na decolagem, supa no nível, 360 na saída, Arbor. Arbor, papel 360, sem restrições, 0925. Condo 077, this is ground. Azul 4206, solo. Autorizado Recife 370 via Upper Whisky 58. Decola 1-0 com curva esquerda. Saída Puca, transição Cazu. O controle, opere 1-20 decimal 8, Siona 5477, cotejo. 329, saída decolagem, pista 10, vento 190 graus, 08 nós. Gente, decolagem, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, No momento não, no momento o pátio já desposicionou, graças a Deus. Graças a Deus. Central level 330, ready to copy. Seu pés, altímetro no 0 no 6, reporta estabilizado. 2016, estabilizado, reportará 5488. Vamos no 7556, mantenha ponto de espera. It's a cop now. Lá 224, semicontrole 120 decimal 8. É só 3208, só 3207, boa. Copy, but nevertheless we still need about 5 more minutes until we are ready for startup. Roger that. Cleared Frankfurt level 330 via Upper Whisky 58 and after as your flight plan route. Your departure will be from runway 10 after departure left turn. On Puka departure and Cazu transition. Salvador departure control frequency 120.8, call code 5462, read back. Sentado, boa noite, importante que tá tudo bom, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da EL, após ler direto o bridge. Sente 360 na da EL, solicita cordilheira da 3217. Autorizado. Sente livre leia da 3217. And come the transition, departure frequency 120.8 and the squawk 5562, code 077. I can confirm the transition again, please. The squawk is 545462, negative 55. And the transition will be Charlie Alpha Juliet Uniform. Code 077, the squawk 5462. And Kaju, Charlie Alpha Juliet Uniform Transition, code 077, thank you. It's correct, call me and when ready to start up and push on gate 10. Code 077, wake up. Não, como eu 10 graus à direita, evitando um cúmulo entre nós e Duna. Livre desvio. Obrigado. Papá Romeu, Romeu pra Vosca, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, por favor. 251-3325, Oscar. Autorizado decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 079. Sim, senhora, 3 uma 4. Boa tarde, Mac Tambucano. Autorizado início do seu radar, que vai reportar na Kilo para ingressar Alfa para Golf, ok? Reporta na Kilo para ingressar Alfa, por gentileza. Zona 45, decolado 227, semicontrole 120, decimal 8. 208. Salvador, uma boa noite, o Tantri, Zona 45, decolou passando mil pés, nossas coisas. Contato radar na decolagem, superando o nível 340 na série da EL, após lenda direto bridge. Lenda direto bridge, o Tantri. Pode voar a Leda da presente? Autorizado. Boa Leda, Zona 3, Zona 4. Novo 25, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterna 126, décima 0. 28, hoje 260, bolo 925. Boa tarde, bom trabalho, senhor. Bom voo pra todos aí também. LS 5482. Torre, 118, décima 62, é o Mofoso. Salvador, muito boa noite, trip 5488. Estou a 5 milhas do externo. Trip 5488, continue a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Aguardo. Voo 1755, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 089. Inicial decolagem, Gol 1755. Pushback acionamento trip 5495. Gente, 5495 vai manter me escuta agora pra push, tô no reboque do total que tá indo pra Golf, ok? Gente, vai aguardar o total, trip 5495. Autorizado pouso, pistão 10, vento 180 graus, 079. Livre pouso 10, 5488. Vamos no 755, decolado 230, semicontrole 120, decimal 8. 208, 755. Salvador é o Gol 1755. Boa noite, vai cruzar 2000. Gol 755, boa noite. Contato da na decolagem, Tupano nível 360 na saída da El. Após Leda, direto Bridge. 360, da El, Leda, após direto Bridge, Gol 1755. Na 3217, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Centro Recife, 25, 1, alterna 13325, tá? 3217, boa noite. Boa. Papapá, Alfa, tendo certo, serviço radar encerrado, 5, 3 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 085, chama o controle, Ilhéus, 120, decimal 1. Ilhéus, 120, decimal 1, Alfa, tendo certo, grato. Solo, autoriza o trip a acionar na posição? Afirmativo, livre será aguardando para puxa aqui. Trip. O Mike Tango Tango está autorizado até aquilo, vai manter posição naquilo e aguardar para ingressar na alfa, ok? Positivo. Mike Tango Tango. Solo, Adriano, me está estendendo? Prossiga. É, a gente está com estimado de 355, vai chamar logo mais para o para a cópia. Teria como conceder a saída para o ETGV? Claro, já possui até essa autorização, quando pronto para a cópia me chama. Prepara da L e da Bridge. Então tá pronto, VTFV. Autorizado Galeão, nível 340, da cola da 10 na saída da L, Leda, Bridge. Aciona 5506 no transponder, 120 do sinal 8, a frequência do controle. Está corrigindo essa rota via Tuzulo 10, SMAP, Lufto, Barbacena. Então, tá de cola. Galeão 340, tem cola da 10, desfio da Real Lida Bridge, 550 meu transpõe, 208 o controle, né, 720 da Luporto, então 2, e na rota antes do 10, SMAP, e aí depois qualquer o Barbacena. Antes do 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. O seu transponder é 5506. 5506, Barbacena. Nada. Curso 48, muito boa noite, bem-vindo a Salvador. Se eu seguir em frente e reportar antes da Juliette, se eu passo o 3, porém a primeira nave em reboque vai ficar naquilo, ok? Então 5488. Fala, boa noite, 56 para pushback na minha exposição, meia dúzia. 956 vai aguardar para push. Outra 3. 5-6, aí tá pronto para o táxi com 171 na volta, autonomia de 4 horas e 20, alterna com 20. Eu tô 3567, vai prosseguir via pátio em Joiato, quando no ponto de espera vai chamar a torre em 186. O altímetro marca 1016. Afirmativo, pátio Indy Alfa, no ponto de espera, 186, bom trabalho aí, boa noite pra todos. Muito boa noite, muito obrigada. O azul 4206 vai manter no escuta e aguardar pra puxa, é o segundo no setor, ok? Sim, tá. O gol 1856, após a passagem de tráfego da terra da guarda, autorizado puxa na meia dúzia. Após a passagem da retaguarda, autorizado, boa noite, 56, chama táxi. O trip 54.